táxi. PLB 40 autonomia. Pega Isora, alterna Salvador. Táxi via faixa em diáfano, então supera a chama torre 198 de 162, que é legal no 0 no 5. Faixa em diáfano no ponto supera 182, 2236. 1806, após Embraer 145, passar retaguarda, autorizado pushback, acionamento no 06. Voz 145, livre pushback, 1806. A 140, Delta 9, principal do Saranado na torre. 4089 aguarda passagem de um Embraer 145 a retaguarda, após estar autorizado no 3, o pushback acionamento. Faz a passagem para a Traroa, volta na 0 para o 140 para o 0. 0 ao 5. Espera, minha 3 ou OTAN 3566, antes da Juliette. 3566, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette. 7490, após o mar, ele vai ter que abrir um pouquinho mais para a esquerda devido à formação. Me informe a proa. Informará, 6740. Cuidado, tá com reporte para cruzamento da 1735. Estabilizado no localizador, rugou 1600. 600, completo final, chame torre no 86. Está estabilizado e passo travado. Gol 1600, fugindo da aproximação e pode passar no estrela. Bem ativo. Gol em Salvador, passaria 2230, ponto 0 pronto. Passaria do 230, mantenha a voz esperada no 0. Mantenha a voz esperada no 0, 2230. Cruzamento da 1735, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo frequência 1219 para ingresso no pátio 1. Meia 00, tráfico do estado, autorizado por uso pista 10, vento 180 graus, 069, Querengal no 095. Negativo, gol 1600. Olho web, 740, iniciou curva esquerda 030, devido à informação. 740, 030. Gente, quantas milhas? 10 milhas. Livre. Então, 3736, mais um minuto. O seu plano ainda não chegou aqui no solo. Acredito que ele chegará em torno de alguns instantes. Quando o horário 17:10, 1710, Força Aérea 2733. Vai secar aqui na sala extra, a gente tem um problema também passando o plano aqui. A gente chama novamente, muito grato. Gente, porque o horário que eu tenho aqui é 1710, faz 17:10 para Recife, no 90, no nível 090 pela Golf 677, confirma? Confirma. Então, plano para as 17:10, 1710. Aplicação, 1730, vai chamar daqui a pouco. Gente, boa noite, 090, pronto para o táxi, tem a 172, agora 2 horas de terra, alterna Recife. 1806, confirmando as informações de táxi. 172, 2:10, Recife. Ciente, as informações corretas, mantém a posição, já será autorizado o táxi até ponto de espera. Ciente, 4089. Azul 4089, informações de táxi. Agora para o táxi, estamos 1-1-1 a bordo, 3 horas e 20, alternamos pontos. Autorizado táxi, vim de Alfa no ponto espera, chama a torre em 1-1-8, decimal 62, é o que negar 1-0-1-5. 1-0-1-5, não passa principal barra agora, lá dos 8-6. 1-1-8-0-6, táxi, retaguarda do Embraer 190 da Azul até o ponto de espera da pista 1-0, vim de Alfa no ponto de espera, chama a torre em 1-1-8, decimal 62, o que negar 1-0-1-5. Gente, 1-0-1-5, livre táxi, pátio, Índia Alfa, seguindo o azul, 1-1-8-0-6. O meu Golf Victor, aguarde um minutinho na Taxi Lima para prosseguir o táxi até o pátio 3. É aguardado. Salve Salvador, gol no 394, posição 5, safety da Victor, autorização Galeão. No 394, aguarde o minuto número 2. Correção número 1 para a cópia. Vídeo pela direita, chame só 1219. 1219, 600. Victor, tem condições de deslizar o táxi até o pátio 3? Seguindo a aeronave da Gol? Nossa. Agilize então o táxi pelo pátio até o pátio 3, a retaguarda da aeronave da Gol. Exato, o Golfo Victor. Então, muito boa tarde, número 600, livrou. 600, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, número 600. Fala Salvador, até 305, posição na Figueira 11. Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto de espera da 1-0. Azul 4089, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém. Mantém, escuta. Contato com o centro Recife, ok? Sente. Está autorizado o acionamento, puxa bem coordenação equipe de som no 1-1 do pátio. Sente, livre posicionado, reportado para o táxi. O 924, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 079, que negar 1-0-1-5. Ok, livre pouso, pista 1-0, 1015, igual a nave da espaço, fechou. A nave está puxando no portão 1-1. Ok, Juliette para o 08, atenta 1-1, 35 e ano parte 3 do Romeu Gostito. Gente, atento ao sinalizador, chame para a copa. 1-5, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-5, complete a curva esquerda para a duna. Após o rebloqueio de toque, duna 6-3-1-5. Chame 6-3-1-5, complete curva à esquerda, voe duna. Por que critério então a ordem que você pediu aí? Xanem é 315, complete curva à esquerda, sobre vetor radar, voe duna. Ah, sobre vetor radar, seguinte, direto duna, 6-3-1-5. Passarei 2-2-3-0, saída árvore, contato radar, sobre 200, vigilância. 200, está controlando o CB aqui na decolagem, aqui? Ciente, quantas milhas na proa? Ah, mais 2 milhas, já vai curvar direito. Ciente. Tráfego Salvador, trip 5489, com informação Vitor, bom dia. 5489, bom dia. Escute a informação Vitor, mantém escuta para a cópia número 2. Mantendo escuta, sigam 489. Salvador, boa noite, 06, como número 2 na quantidade da 10. Boa tarde. Boa Boa noite, 0600, número 2 para decolagem, mantenha a ponte de espera da 1-0. 1924, no solo às 4-6, limite pela direita, chame solo, 1219. Direita, mais a nave liberal, com a nave 24. Zero vento 200 graus, 9 nós, Senegal 0 no 5. ADA, livre de colagem 24089. Chamando apenas o POP? 94. Autorizado o táxi, posição. Observando a aeronave que partiu no 08 e no 09, autorizado o táxi via pátio em diáfano, posso esperar a chama tua em 118, desse momento 62, que é legal no 0 no 5. Pátio em diáfano, só confirmando o POP, é 101. 101, então, então é 3805. Entendi. Alô, voando a nave 24. 924, táxi de Alfa, mantém a posição da Juliette. A Alfa vai manter a posição da Juliette, voando a nave 24. ...4089, decolado F48, chama controle de frequência 1208. ...170 para 150. 3216, sonho identificação, chegada Mari, desce, mantém o 050. Mari 050, 321. Controle azul 40989. Azul 40089, estado 360, Nadael, vigilância. Nadael, está efetuando curva direita, desviando uma formação aqui. Controle fazer 2230. Prossiga. Primeira possibilidade de solicitar o 260 para o 2230. Aguarde um momento. Muito obrigado. Via Pesulu 110 após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, após direto conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída da Leda após Leda Voa Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola a pista 1-0, primeira curva à direita, aciona 5135, controle em 120 decimal 8. Chame 315, complete final, chame turno no 86. 86, na 63, na 5. Pistão 1-0. Juliette pro portão 1-0, 10, voo na 94. O voo no 394, está autorizado. Galeão, nível 360, via Pesulu 10, SMAP, Luvide, Barbacena e depois conforme a rota do plano. Decola no perfil da DAEL, transição Leda, após Leda voa Bridge, decola da pista 10, curva direita, aciona 5135, controle 1208, gol no 394. Estamos confirmando a rota, o Pesulu 10, após SMAP, após DCT Luvito, Lima, uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena. Cotejo. Ok, eu peso 1-0, SMAP, Luvito, Tango Oscar, Barbacena, após direto, após, conforme a rota do plano. Fechamento correto, chame pronto, no 05 do Pátio. Chamará quando pronto. Falou, Salvador, força aérea 2733. 2733, prepara saída Conde, 1 minuto cópia. Afirma, precisa acionar por conta, o Força Aérea 2733. Autorizado acionamento, tá pronto pra cópia? Tá pronto. Autorizado Salvador Recife, via Golf 677, o nível autorizado é o 090, realiza o perfil da saída Conde, após a decolagem da pistão 90, curva à esquerda. Aciona 5155, controle 120 decimal 8. Autorizado então Recife, aqui no Golfo 577, língua 090, saída Conde de Cos, da 10, primeira curva esquerda, cena 5155, o transporte, o controle de 120, decimal 8, área 2733. Cotejamento correto, Força Aérea 2733. Para táxi, chame a torre em 118, decimal 62. Se encontra no pátio militar? Afirmativo. Para táxi, chamaria a torre em 118, 62. Já tem informação de POB, ou Força Aérea? Tá com 05 a bordo. Ciente. O 2733 para táxi, torre em 118, decimal 62. 118633. Solo Web, 6740, Lins Otávio, sua disputa. 6740, táxi Alfa, portão de São Juliette. É portão de São Juliette, Web, 6740. Saúde do Papa Tango, Romeu Victor. Romeu Victor, 1 minuto, número 2, para cota. Repouso, atenção na gata. Cota 589, autorizado Salvador Vitória da Conquista, rota direta, nível 200, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor eleva, decola da pista 1-0, primeira curva à sua direita, aciona 5155, controle 120, decimal 8. Só poderia confirmar a frequência do controle? 1208-5489. Autorizado Vitória da Conquista, direto nível 200, saída Arbor, transição Elefa, decolada 1-0, primeira curva à direita, transponda 5155, frequência de controle 120, decimal 8, 5489. Aciona 5150, 3-5489. Ok, transponda 5150-5489. Protejamento correto, chama pronto no pátio 3. Chamará pronto, estacionamento de espécie 15489. 6740, autorizado o ingresso Juliette, seu portão é o 008. 06, autorizado nem manter pista no zero. P6740, ingressa pátio 3, sua posição é 08. Pátio 3, 08, Web, 6740. 3216, pode ficar a duna da presença. Reduza para 2109, nós na frente de duna, 3216. 310 na frente de duna, 3216, obrigado. Salutados, reporte para cruzamento da pista no 028, Força Aérea 2733 e a seleção do responder 0263. Vai chamar 0263, Fábio 2733, portaria no hotel. Ciente. 1-0 com curva esquerda. Aciona 5142, controle 120, decimal 8. Salvador para fora, nossa pequena para Serra Madura pelo Romeu, após decolar de 1-0, esquerda, volta após direto, 5142, eu transpondo, 18620 é a torre, 108 é o controle de saída. Está com 4 horas de autonomia, 04 de POP, a Fernando Salvador, solicita acionamento no pátio 3. Salvador, 3805, ponto de espera da 10, pronto. 3805, sente, mantém o ponto de espera da 1-0. Salvo, boa tarde, 6315, táxi via Alfa, reportando sua Juliette. Alfa. táxi agora, Romeu Golf Victor, no pátio 3. 3205, Lima, tem pista no zero. Lima, antena 10, do 3205. Entrada do pátio 1, aguardando para a liberação. É, ingresso no pátio 1. Isso, até a entrada do pátio 1, aguardando a liberação para prosseguir no pátio, Romeu Golf Victor. Zero. Pro 045. Recebe teu localizador, tá visual com a pista, chamé 6141. Chamé 6141, complete final, chame turno no 86. No 86, chamé 6141, obrigado. No 806, decolado 56, chame controle 1208. Sim, chame 06. Salvador, boa noite, 06, boa tarde. Gol 806, contato radar, sobe para o 230, vigilância. 230, 806. 1028, reporte na Delta para ingresso na Alfa, chame Salum 2009. Boa tarde, Salvador, chamei 6141, está passando o Simbra, baixo travado. Chanel 141, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Chanel 6141. Força aérea autorizada, ingresso Alfa, repórter da Juliette. Ingresso na Alfa, repórter da Juliette, Força aérea 2733. O meu grupo Victor. Visual com Boeing com Airbus 320, ingressando via Juliette. Positivo, amigo. Ingressa retaguarda do tráfego até ponto de espera da pista 1-0 via Índia e Alfa no ponto de espera chama Turre em 1-1-8, edição 62, que é legal 1-0 no 5. Retaguarda do tráfego, no ponto de espera da 1-0, 8-6. Muito obrigado, amigo. T2733, visual com tráfego de pequeno porte ingressando no pátio 1, pelo pátio 3. Tá, visual, 2733. Ingressa Juliette na retaguarda do tráfego até o ponto de espera da pista 1-0, segue com o número 2 até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1-1-8, decimal 62, que é legal no 0 no 5. 1-0-1-5, tá, visual com tráfego pra sair então com o número 2 e lá no ponto de espera chama Torre 1-1-8-6. 308-306. Salvador, boa tarde, voo 1600. Consigo autorização Natal 350. Gente, com referência, estou abaixo da altitude mínima de vetoração, está a critério para 340, 3805 da tarde. 340, 3805. Projetap 6210. 36, controle 120, decimal 8. Controle 5595, qual a possibilidade de voar a Duna, senhor? Para editar a sua formação de quê? Foi Duna, 5595. Negativo. Estabilizado, relétrica, 3216. 3216, complete final, chame turno 86. 3, obrigado. Chame 6210, desce para 3010, 1015, após etapa Duna para a final. 3010 inicialmente. 3015 e TAP Dona, 6210. Autorizado o acionamento, pushback e coordenação com a equipe de solo no portão número 5. Autorizado, reposta táxi, segundo 3940. 35489, pronto para pushback e acionamento. 35489, confirmando a posição no pátio 3, é 08. São 04. 5489 autorizado, acionamento, pushback, coordenação com a equipe de solo no pátio 3, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 5489. 3200 grau, 089. Espera, da 10, pronto, o Força Aérea 2733, está no voo com o tráfego nacional. Gente, Força Aérea 2733, mantenha a ponte esperada no zero. Mantendo ponte espera 2733. Paulo Salvadoro, Bona 924, formação, Vitor. 924, um minuto para cópia, prepara a saída PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju, Bona 924. 0 vento, 190 graus, 099, que legal, 095. Livre posto, 3206. Fatango Romeu, Golf Vitor, decolada 02, chame controle, 1208. 08. Indo para Batango, Romeu, Golf Vita, decolou na sua escura. O meu Golf Vita sai da mão, moçada 3.000 pés, 1.015, vigilância. 3.015. 806, chama Centro Recife, frequência 1.685, alternativa 1.545. Segue. Meia torre, é, centro Recife, 2685, alterna 2545. Alfa aproximando-se da Juliette, já não é 6141. 6141, observando a aeronave puxar e ingressar via pátio 3, após a mesma livrar o eixo de ingresso, autorizado ingresso para Juliette, sob o botão 06. Atento ao Boeing 737-800 da Gol. Ente visual com 737-800 da Gol, ingressa no pátio e portão 06, chamé 6141. Um ajuste por sempre, 95 ou no contrário? 1015. Yeah. 104, visite pela direita, chame solo, 1209. 209, 3206. Para o táxi com 63 a bordo, 4:20 de autonomia, alterna Porto Seguro. Vai seguir a aeronave da Gol no táxi até o ponto de espera via Índia e Alfa no ponto de espera vai chamar tu em 118 desse número 12, que é legal no 0 no 5. Fazendo 10 graus à esquerda agora, melhor, 20 graus à esquerda, porém a 310 para levar a formação. 310 de Pro Livre. Já decolou, é, ligou a pista na sua escuta. 3216, táxi via Alfa, porta essa Juliette. Alfa, Juliette, Maratã 3216. Para o táxi, o Gol no 394, POB 174, alterna Campinas, 3:45 de autonomia. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto para chama torre em 118, décimo 612, que nega 10 no 5. Índia Alfa, 18612, 10 no 5, Gol no 394. O chama Centro Recife, frequência 1251. Alternado no 3325. 251 no 3325, 3508. Chame 6210, chame turno 186. 186, 6210. Trip 5595 autorizado a final 10. Esta é a BLS. Salvador, boa tarde, Gol no 394, ponto esperado 1-0. Gol no 394, mantém o ponto esperado 1-0. Mantém o ponto esperado. 2-1-6, mantém a posição de Juliette.